Decadente está começando, pode comemorar. Decadente já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar os decadentes no ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 450, numeração redonda, né? Gostaríamos de ter esse programa depois de uma vitória, mas infelizmente não foi possível. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar chamando ele, Felipe de Leucas, dê seu boa noite. Ah, boa noite. Vamos falar, né, de uma partida que não fez jus ao sábado que foi ontem. Um sábado alegre, onde as coisas estavam felizes, né? Finalmente pude tomar uma Coca Zero dentro do Independência. Nunca achei que ia ter esse prazer. A minha sobrinha estava lá toda feliz, alegre, saltitante, brincando. Toda empolgada, achando que ia ver uma vitória do Coelhão. Né? Minha esposa levou uns amigos também para ver o jogo. Conseguiu converter, né, já duas amigas para ser americanas. Estava todo mundo muito empolgado. E aí aconteceu, né? Então. Realmente ontem foi. A gente achou que ia ser bem melhor do que foi, viu? Vou chamar ele, Lucas de Leucas, que colocou aqui uma imagem alusiva à musiquinha de hoje. Dê sua boa noite, Lucas. Você sabe que você tá mutado, né? Foi fazer gracinha. Não é gracinha, não. Eu não tava sabendo que a música ia ser a abertura do anime, então resolvi colocar aqui dois quatro. Não sei se o pessoal deve estar confundindo aqui, nós vamos falar hoje de anime, né? Nosso decadente, porque o jogo foi horrível mesmo, vamos falar de outra coisa. Mas é isso aí. Passa boa noite aí, coração. Boa noite, né, pra esse jogo porqueira que foi. Fui lá com minha menina. O jogo foi tão bom que eu tava até comentando antes do programa aqui que ela dormiu com 15 minutos do primeiro tempo e só acordou quando chegou em casa e não perdeu nada. Se eu tivesse dormido também, eu acho que ia ser a mesma coisa. E por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite e faça resumo daquela lepreia que nós vimos ontem em campo. Boa noite, pessoal. Primeiro, assim, que música bosta. Puta que pariu. Nossa Senhora. Essa abertura do Decadentes ficou mais ou menos o que é o América de 2024. O América de 2024 faz a gente sentir saudade de jogadores que já passaram aqui. E a gente tá assim. A abertura me fez ter saudade daquela abertura horrorosa que era anteriormente, que agora pra mim é boa, né? Porque essa ficou uma merda. Essa música aí do sei lá que porra é essa aí de desenho que ia ser Changeman, Jiraiya, sei lá que porra que é essa, ficou uma merda. Mas vamos que vamos. Agora que você aprendeu a usar essa porcaria de inteligência artificial, nossos ouvintes aí, que já são poucos, vão acabar mesmo, porque cada semana vai ser uma música diferente e pior, né? Mas vamos que vamos. Pois é, jogo ontem, 5 horas, sábado, 5 horas, um horário legal para ter jogo, um trem muito, muito bom para levar a família, o próprio Lucas levou a família. O Lucas gostou tanto do jogo que ele tá com a camisa desde ontem, né? Não troca de camisa, né? Continua com a mesma camisa, deve estar um fedor do caralho essa camisa. Expectativa era alta, Rua de Fogo, tudo conspirando pra gente vencer o Amazonas, um time que... É o Amazonas, gente, é o Amazonas. O Amazonas, o América tem que vencer, não tem outra justificativa, não tem desculpa, não tem nada, tem que vencer. Se vencesse ontem de 1-0 seria ruim, empatar é pior ainda. Empatar com um futebol pobre e abaixo da crítica que a gente viu ontem. Deu calo nas vistas, foi foda. Foi um jogo horroroso, o Cauã tá se mostrando cada vez mais um estagiário de técnico, né? E não tá aprendendo com os erros, não sei se ele tem autonomia para fazer qualquer tipo de mudança ali, sabe? Porque são sempre as mesmas mudanças, mudanças durante o jogo, né? Porque o time titular ali, os três do meio, não tá dando certo, não tá funcionando Juninho, Alê e Moisés, não tá funcionando. Todo mundo tá reclamando muito do Moisés, então vamos tirar o Moisés, vamos ver o que vai dar aí. Pra mim, tinha que tirar os três, não era só o Moisés, não, mas vamos por partes, né? E mais uma vez, ao final do jogo... Ah, o jogo foi 0-0, viu, gente? Para quem não sabe, o jogo foi 0-0. Sem emoção nenhuma. A gente teve ali, talvez, uns dois lances perigosos, né? O Brenner numa cabeçada, que você não pode, um centroavante, um camisa nova, não pode perder o gol que o Brenner perdeu nunca. Muito mais numa Série B. Um camarada não pode perder uma chance dessa. O problema é que o reserva do Brenner hoje é o Renato Marques. O Renato Marques que tá vivendo uma fase que puta merda, sabe? E foi isso, a gente empatou com o fraco Amazonas. O ataque do Amazonas é o Sassá, e o reserva do Sassá é o Jô. E a gente não conseguiu fazer gol nesse time, que não deu trabalho nenhum pro Elias. Tá? O Elias não fez nada de diferente, nenhuma defesa, assim, para que a gente possa falar assim, ah, o Elias é o nosso goleiro pra Série B. Não, a gente não sabe, porque nem exigido ele foi ontem. Porque, conforme eu já falei umas 10 vezes aqui, o time da Amazonas é muito ruim, e a gente foi pior ainda, sabe? Foi muito difícil ver aquele jogo ontem, e eu, pelo menos, tô com ressaca moral do que eu vi ontem, do tão assustador foi esse jogo. Uma pena que as pessoas que estão comandando a América provavelmente não viram o jogo, porque se vissem o jogo, muitas coisas teriam mudado hoje, tá? E nada mudou. De bom ontem, bom mesmo, a gente teve só a estreia do Tauan, esse mesmo, Tauan, que é o menino que veio da base do Palmeiras. Isso aí, pelo primeiro jogo, pelo menos mostrou vontade. No resto, um show de horrores, horroroso. É isso, segue o jogo. É isso aí, a melhor tradução é isso, show de horrores. Acho que se não for, acho que foi um dos piores jogos do América esse ano, hein? Principalmente em casa. Em casa a gente não tinha feito um jogo tão ruim quanto esse, talvez aquele jogo das finais do Mineiro. Vocês também acharam? Eu acho que foi um jogo muito parecido com o do Mirassol, né? Eu estava até comentando isso com o Felipe, que eu estava vendo o jogo com ele, que um time que se defende minimamente ali com o América fica, tem muita dificuldade de criar jogada. Ele até lembrou que foi um jogo muito parecido até com o jogo do Itabirito. E o que preocupa é isso, os erros se repetem e as deficiências do time se mantêm. Então acho que é isso que tem preocupado. E no caso de ontem, foi uma loucura, porque quando saiu o Moisés e entrou o Gustavinho, o time até melhorou. Aí eu fiquei triste porque o Gustavinho machucou. Incrível, né? Como é que a gente tá carente de alguém que consiga fazer uma jogada minimamente ofensiva ali, diferente, né? Porque até o Adson ontem não jogou nada, né? Não tava acertando nada, coitado. E o Thales fala isso em vários programas e é uma verdade que, assim, o Adson é um menino novo. Ele vai oscilar e é normal. Agora, o nosso trio de meio campo, que é Moisés, Juninho e Alê, continua do mesmo jeito, né? Aparentemente não vamos movimentar isso. A única boa notícia, que eu não sei ainda se é boa, porque uma coisa foi muito pouco tempo em campo, foi o Tauan, né? O Tauan Williams, que pelo menos entrou com vontade, fez umas duas jogadas ali, pelo menos tentativas de jogadas ofensivas. No final do jogo, que teve um contra-ataque para o Amazonas, foi ele que deu o pique para desarmar, porque o Azevedo já tinha desistido, já estava lá atrás, nem tentou. Então, mas você pode ter certeza que se entrou um jogador jovem querendo ajudar o time, já vai ter conversa do Juninho com ele logo. Ele, enquanto nosso pastor e motivador de jovens, já vai falar, meu filho. Baixa a bola. Baixa a bola aí. Eu confesso que eu tive que pegar o Instagram para ver quem que era o número dele, para saber que eu nem sabia que esse jogador tinha se relacionado. Aí fui ver quem que era o Tauan Williams. Então, assim, foi a única, talvez... boa notícia que tem mais um cara ali para brigar por posição. E, segundo o Adilson Martins, no pós-jogo da Itatiaia, eu acho que foi o Adilson Martins que falou, ele não joga, ele não é um ponta necessariamente, né? Ele na base jogava de meia também. Então, quem sabe ali, né, caso o Cauã vê que o menino tem condições de jogar e volte para aquele esquema que tinha o Benítez ali como um armador, né, um 4-4-2, ele possa fazer mais esse meio ali e tentar articular mais jogada. Porque do jeito que tá, cara, é o time mais manjado de se marcar de todos. Assim, as jogadas são as mesmas, até pra quem tá assistindo. Então, se não conta com um elemento extra, assim, não sai gol, cara. É incrível. Gente, esse 4-3-3 desse formato que a gente tava, não vai funcionar. Não vai, cara. E o pouco que funcionou, a turma já manjou. Igual você falou, já é um time muito fácil de armar uma defesa contra. Isso é uma coisa que eu sempre falo do Cauã, que para mim é o principal defeito dele. A incapacidade total que ele tem de ler o jogo, de ver o que está acontecendo. Vou falar duas coisas. Primeiro, os dois laterais pedindo bola. Marlon toda hora passando, Matheus Henrique toda hora passando. Tinha que virar para os pontas e falar assim, gente, vamos aproximar para fazer um dois lá, que é lá que está o jogo. Não, ficou aquele jogo que centralizava. O jogo que o Amazonas levava a gente para centralizar e nós aceitamos isso. Segunda coisa, vocês conseguem me explicar por que a primeira substituição foi o centroavante? Porque o Brenner errou pra caramba. Ok, tudo bem. O Brenner errou pra caramba. Mas naquele momento do jogo, o problema era centroavante? Vocês conseguem me explicar isso? Não, o pior não foi nem isso. Você se reparou, eu chego a comentar com o Lucas, que quando ele chamou lá, ia entrar o Renato Marques, e aí eu acho que era o Felipe Amaral, mas podia ser o Gustavinho, porque pela distância, assim, como o Gustavinho entrou depois, e os dois conversaram com ele, os dois foram lá dar o nome na súmula, o quarto árbitro mandou eles fazer alguma coisa, os dois voltaram, os dois tiraram, parece a camisa que estava embaixo do uniforme, e colocaram uma outra, e aí os dois foram lá para entrar. Aí no que os dois estão indo, o Cauã foi, chamou e não colocou o Gustavinho. Aí eu pensei, o que nesses 5 minutos de partida que aconteceu, ele falou assim, não vou mexer nesse meio de campo não, esse meio de campo tá super bem, tá criando, tá funcionando, e vou trocar só o centroavante. Tipo, que de fato o centroavante vai mudar, porque não era um jogo que tava precisando de um centroavante mais brigador, e sim alguém que ajudasse a construir jogada? Verdade, sim. E o Breno não tava conseguindo construir. Mas também você precisava de alguém pra ajudar a construir, né? E aí ele não colocou esse alguém. E aí é foda, porque ele ia mexer no meio de campo e falou assim, não vou deixar isso aí. Tá bom, deixa aí, vamos ver o que vai acontecer. Não vai acontecer, cara, entendeu? É isso que me deixa com o pé atrás com o Cauã. Eu acho que essa inexperiência dele de jogo, eu acho assim, as substituições, eu acho até que o elenco é curto mesmo, não tem muita variação não, tá? Então assim, eu acho que é por aí. Mas só que o problema é o seguinte, você não muda o time, não é só trocando peça não. Você muda o time conversando, gente, ó, jogar aqui, vem cá, chotinho, fulano, vem aqui, seu marcador tá fazendo assim, assim, assado, você vai jogar de outro, sabe? O Lisca, por exemplo, era um que fazia isso o tempo inteiro, né? Ele mexia no time, ele mexia na organização do time em campo. Ontem, o Amazonas veio com o time para jogar de um jeito e jogou 90 minutos desse jeito, e a gente foi incapaz de quebrar o esquema dos caras. Não, o mais legal disso tudo aí é que quem ouve a entrevista do Cauã sem assistir o jogo vê outra coisa, bicho. O Cauã tá desconectado da realidade, porque não é possível que as entrevistas que ele tá dando, ele tá falando o que ele tá vendo no jogo. Não é possível. Não tá. Não tá, cara. Não tá. Ele tá desconectado da realidade. Ele tá querendo passar uma situação para quem tá do outro lado vendo ou ouvindo, que seja a entrevista dele, que tá tudo legal, que tá, nós estamos no caminho certo. E não é assim que tá, não é isso que tá acontecendo. Não é pelo jogo do Amazonas, não. O jogo do Amazonas foi só mais um que nós jogamos mal. Nós, nos últimos 6 jogos, nós ganhamos uma. Nós só não estamos lá para 10º colocado, porque a Série B tá horrorosa. Entendeu? Isso é verdade. E não é só o que ele fala também, uma coisa que tem me irritado profundamente são as perguntas. O que é... A primeira pergunta, eu acho que foi até o da Itatiaia, o Fabrício Calazans. Não, acho que foi o Fabrício Calazans que estava perguntando, eu acho. Não posso estar errado. Que era tipo assim, reparamos que o América enfrentou bastante dificuldades, mas que todas as partidas que o Amazonas jogou fora de casa, vendeu caro, que é um time que tem uma super estrutura defensiva. Cara, não precisa levantar a bola, não. O América empatou em casa com um time que está brigando para ser rebaixado. Tipo assim, a pergunta tem que ser, olha... O Amazonas é um time que está brigando na zona de baixo, pode ter alguma qualidade, mas o América, de novo, demonstrou uma grande incapacidade de criar jogada ofensiva. Foi só uma finalização no gol, se não me engano, o jogo inteiro no gol. O que o América tem que fazer para melhorar? Bom, já muda a pergunta, já tem que fazer a pergunta levantando a bola. Aí o Cauã vai responder o quê? Realmente, a gente estudou antes, o Amazonas é um time que se defende muito bem, blá, blá, blá, blá, blá. Poxa vida, então podia fazer uma pergunta mais, né? Querendo entender o que está acontecendo, só levantada de bola. Burocrática total. Assim, no momento, a gente está num terceiro colocado na tabela. Dependendo do resultado de Operário e Sport, a gente pode cair para quarto, né? O único resultado que não nos coloca em quarto é um empate dos dois. E a questão, para mim, não é nem a pontuação, não é questão disso. A questão é desempenho. O time caiu de desempenho, sabe? E aí, tudo bem. Se cair agora para levantar mais na frente, tá bom, mas O que precisa acontecer para a gente subir de novo? Sabe? A questão é que, para mim, é isso. A gente perdeu desempenho. Ah, porque saiu o Benítez. Ah, porque não sei quem lesionou. Gente, isso faz parte do campeonato. Todo time está passando por isso também. Essa é a verdade. Entendeu? A gente não joga o campeonato sozinho, não. Tem mais 19, todos com elenco curto, alguns com salário atrasado de 2 meses, alguns sem nutricionista no CT. E, ainda assim, a nossa estrutura numa Série B faz diferença, faz muita diferença. Então, usar o Benítez como muleta é piada de mau gosto, né? Ué, cara, todo mundo sabe o histórico dele. Exato. Será que tinha alguém na comissão técnica do América, ou na diretoria do América, que achava que o Benítez ia jogar até o final do ano? Pô, gente, isso é bobagem. Você lembra quantas vezes eu falei aqui no programa, falei assim, gente, nós como time, se o Benítez entregar 30% dos jogos, a gente tem que levantar a mão pro céu. E não entregou. E não entregou. E não entregou. Acontece. Não entregou. Ah, mas ele jogou Mineiro, e aí? E daí? Pois é, e aí a questão é essa para mim. Eu acho que a gente olhar só a tabela é muito pouco. A gente precisa olhar o desempenho. Se o time está desempenhando e não vem desempenhando. Eu acho que a gente já tem aí, sei lá, 6, 7 jogos que a gente não vem desempenhando. Vocês diriam isso? Por aí. Eu acho que, eu não sei, talvez o do Operário pode ter sido... Porque o do Operário foi o penúltimo, né? Que a gente ganhou de 2-0, foi até uma vitória tranquila, assim. Mas contra o Sport foi uma partida que no primeiro tempo a gente jogou bem, no segundo tempo a gente mereceu, acho que de jogo mereceu até perder, a gente perdeu, o Sport perdeu um gol nos 45 segundo tempo que teria dado a vitória para eles, e antes disso teve o jogo com o Goiás que foi ridículo, teve o empate em casa contra o Avaí que foi um jogo atípico pela imbecilidade do Moisés, teve a derrota para o Curitiba que foi um outro jogo ridículo, então a gente vem em sequências de partidas ruins assim. Eu diria que talvez a última partida boa, talvez, assim, sendo boa vontade, seria contra o CRB. Talvez foi a melhorzinha, mesmo assim... Passamos sufoco no começo, né? Passamos sufoco e tal. Mas de lá pra cá o desempenho caiu muito, assim. A gente virou um time muito manjado. Deixa eu ler alguns comentários aqui, né, gente? Saulo Prada tá aqui com a gente hoje, Alberto Pai... Não vai ter. Achei que ia ter uma musiquinha ridícula pra ler comentário, não tem, não? Não, não vai ter, não. Ufa. Só tem duas músicas ridículas no programa, você para, tá? Você também tá muito cheio de gracinha. Roberto Nassif tá aqui com a gente. Duas musiquinhas que vão variar bastante, né? Porque agora você virou o homem da inteligência artificial, o nosso IA. Flávio Azevedo tá aqui. Adolfo Sofá Americano tá aqui dando parabéns pelo programa 450, sucesso absoluto. Sorria Thales. Parou. 8 anos doutor, do programa. Doutor. Quem não tá sorrindo aqui é você, filho. Você tá na praia, num resort, all inclusive, assistindo a gente? Ah, não, não, não, não, não, não. Aí eu não vou rir nem fudendo. Eu vou chorar. E aqui em BH tá frio, viu, doutor? Aqui em BH o frio chegou, neném. Bruno Palmeira tá aqui com a gente, Zé Flávio Moreira. Roberto Lopes de Oliveira Neto, vulgo Rolon, tá aqui. Time não tem repertório. A cada rodada, os adversários aprendem mais como nos anular. Cuba Nights tá aqui com a gente também. Gilmar Pereira... Maurício Cândido tá falando que power metal é coisa de coisa do Thales. Primeiro ele tem que saber o que é power metal, né? Depois ele tem que saber, ele comenta, mas vamos que vamos. Lúcio Melo tá aqui com a gente também. Júlio César Randan tá falando que inclusive, os 3 do mês... do Maurício, cara. Maurício tem uns 3 jogos que eu não vejo Maurício. Sumiu mesmo, tá sumido mesmo. Sumiu. Toda vez que o Maurício some, eu fico preocupado, porque baleia tem extinção, né, bicho? Olha aí, bicho, que sacanagem. Júlio César Randan tá falando que os 3 do mês se esforçaram muito. É nítido que se dedicaram muito, mas faltou qualidade, principalmente Moisés, que errou tudo. Jogada só pela direita com o Adson, fácil para ser marcado. Sérgio Candarella... Ele tem razão no comentário dele, viu? Tem razão no comentário dele. Não, sim. Você não pode... É óbvio que, assim, o Alê, ele... O futebol, o jogo dele é aquela corrida mais preguiçosa que a gente chama, né? Mas falar que eles não estão tentando... Aí seria ter blasfêmia nossa. Mas. Além do Renan Oliveira 2024. Que joga de primeiro volante, né? Que joga de primeiro volante. Em teoria, de primeiro volante. Primeiro volante. Pega o jogo. Os nossos jogadores, se você procurar qualquer um deles na primeira volância, você não acha. Se chegar um oficial de justiça procurando alguém para intimar o primeiro volante da América, não vai achar, não. Sérgio Gandarella tá aqui. Um clube que pretendia subir para A não pode ter Ale, Jacaré, Brenner, Marcos, Fabinho. Heloísa de Mello está aqui com a gente. Essa bancada é muito nerd. Agora sabemos o que o Lucas acumula nesse quarto. É coisa de otaku. É verdade. Tem muita coisa de nerd aqui. Ó. Tem um posterzinho do Link, do Zelda. Tem umas revistinhas de videogame. Ó. Tem bastante coisa de nerd aqui. Aqui, ó, o que tá aqui, ó, não é de nerd, não. Ó, aquisição nova, placarzinha do Pelé com a camisa do América. Olha, aí, tá plastificada, cara. Tá lindona, filho. Legal, hein? Ela era grande, né, cara? Põe ela em pé de novo aí pra galera ver. Olha aqui, bicho, ela é grandona. Ela é grande, cara. Ela é grande. É semanal, pra quem não sabe. Ela e o melhor. É grande. E aí, e fala de tudo, bicho, até de corrida de cavalo. É interessante que a placar ainda tem placar, viu, galera? Quem quiser procurar, ainda existe a placar. Mas tem revista? Eu sei que tem o canal no YouTube. Tem. Né? Não, legal. Tem revista, sim. Tem revista. É óbvio que, assim, você não vai achar uma reportagem do América, mas ainda existe a placar ainda. Tá certo. Coronel Pão, boa noite, galera. Com ressaca daquela pelada de ontem até agora. Otto Mol tá aqui também. Daniel Nascimento dando um boa noite. Alex Ritocho está falando que esse Thales do Mundo Simpson não tem barbicha branca igual o Thales original. Cara, por incrível que pareça, ela estava branca, eu pedi para colocar ela pretinha. Vai tomar no cu, eu vou me auto me fuder? Não. É igual mandar fazer um desenho meu, eu falo assim, coloca o gordo. Não, coloca o magro. Você tem que prezar pela verossimilhança. Originalidade? Não, pela verossimilhança. Verossimilhança? Não. É. Deixa o meu Simpsonzinho lá, ficou do cara. Cláudio Gomes, encontrei na Independência. Outro abraço para ele e para a Aline. Salve, meus caros abraços. Grande Jair, passamos raiva ontem. Gente boa demais. Emerson Mascarenhas está aqui com a gente também. Rosemary. Você encontrou Miguel, ele onde, Jair? Só para entender. Lá no camarote. Ah, o rei do camarote, estourando champanhe. E eu que fico a fama, né? Tá vendo? Ó, nós vamos falar um pouquinho desse camarote. Não, você que nem... Só você teve nele. A gente pode falar que dele. Na hora que você for falar, você sabe que eu tô falando. Um camarote ficar, aniversário, né? De 12 anos do Onda Verde. Que tá foi certo? Um erro do caralho, né? Faz essa porra um dia que a gente tá jogando fora, pô. Ué. Concordo com você. Eu acho não que. Faz, isso... Não faz um dia que tem um jogo. Não divide a nossa torcida pequena. Você ainda tira torcedor da arquibancada pra colocar em camarote. É sacanagem demais. É falta de raciocínio, pô. Faz um dia um jogo nosso fora. Coloca um telãozinho. Faz uma blitz legal. Porra, é difícil fazer isso, cara? Pois é. Mas segundo o nosso gerente marketing lá, a gente não consegue colocar 20 pessoas num camarote. Segue o jogo aí. O Emerson Mascarenhas, Sozinho Mery Bigo. Hernani Barbosa, grande amigo de Andrezinho, tá aqui falando que Mecão na luta. Luiz Alberto falando que tá passando. Ô, filho, quem tá na luta é Hernani, porque pra aguentar André todo dia, puta não, que pariu. É duro. É duro mesmo, nossa senhora. Luiz Alberto tá aqui, tá falando que já passando da hora do Moisés pro banco. Luke BM... dando um salve aqui, Carlos Henrique também. O Carlos Henrique está falando aqui, ó. A impressão que tive nesse lance da substituição é que quem iria sair deve ter falado para o estagiário que não queria sair. E ele desistiu e só substituiu o centroavante. Ficou com essa cara mesmo, né? É, porque não rolou nada assim na partida. É que nosso meio de campo começou, nós criamos três chances seguidas. Não rolou nada assim. O jogo estava lá morto, ficou morto. Então é que eu consegui ficar pensando nisso. Qual o comentário de novo aí? A impressão que eu tive nesse lance de substituição é que quem iria sair deve ter falado para o estagiário que não queria sair. E ele desistiu e só substituiu o centroavante. Ô, bicho, faz sentido aí, viu? O Carlos matou uma possível charada. Agora, o jogo de ontem era para ter substituição no intervalo, né? Ah, é aéreo. Não estava funcionando, né, cara? Não, tanto foi um jogo que precisou de substituir, que ele substituiu muito mais cedo, né? Ele fez a troca, ele chamou o pessoal pra trocar com 12 minutos, substituiu com 15 por conta desse trocar a blusa lá. Mas 15 é quase precoce pro Cauã, que mexe depois dos 22, verdade, né? Verdade. Cara, mas porque vocês que são estudiosos dessas coisas aí, tem alguma coisa que diz que tem que alterar só depois do segundo tempo, uns 15 minutos? É motivacional? Assim. O que que é? Treinador antigo era assim. A maioria dos treinadores antigos só substituía depois dos 20 minutos. Pois é, mas o que que é raramente isso? É motivacional, é para não atrapalhar o rendimento psicológico. Eu acho que é só para... É pra, assim, se trocar o cara no intervalo, é meio que falar assim, olha, seu primeiro tempo foi uma bosta. Então, assim, não vou precisar mexer porque tá ruim. Aí você pode criar rusgas. Eu acho que como ele não quer criar rusgas com ninguém, aí ele deixa o pessoal começar. Você tirar com 5 minutos de segundo tempo, com 5 minutos não deu pro cara mostrar nada diferente mesmo, não. Aí você tem que esperar, tipo assim, vou esperar um tempo. Esperar um tempo alguém fazer alguma coisa, de fato, é uns 15 pra começar ali. Então é mais ou menos ponto dessa. É o cara que não quer se queimar com ninguém, mas que era pra mexer no intervalo, era. Ah, e nesse aspecto aí, o Lisca não não tinha papo, não. Se o negócio tava ruim, ele mexia dois, fazia o que tinha que fazer ali. Ou então, já que fomos, mostrou coisa de nerd, esse homem aqui, nosso, o Funko Pop do Giva, esse também, se precisava trocar, ele trocava três. O que dava ali, ele mexia pra mudar o time quando tinha que ser, né? Tanto aqui no, na fatídica partida lá que, do Náutico, o Náutico entregou a paçoca, ele deu entrevista no final do jogo e falou assim: olha, se pudesse eu tinha trocado os 11 no intervalo, mas só podia três, eu troquei três só, porque tava ruim. Essa semana o Salum deu uma entrevista pro canal do Chico Maia, né? Pro canal do Zastrosa, podcast, né? Chico Maia. Zastrosa. Uma entrevista realmente bem ruim. E aí, perguntado a ele sobre a questão do Kleberson, ele disse que o Kleberson deveria fazer essa gestão mais técnica de vestiário mesmo, de não sei o quê, né? Ou, como eu costumo chamar, gestão de Juninho, né? Já que o Juninho manda o vestiário, ele só precisa mandar no Juninho, né? É, eu não estou vendo nada mudando, não. Vocês estão vendo? Ou é pouco tempo ainda? Você não vai estar vendo nem vai ver. Não vai ter mudança. Não tem peito para isso. O último treinador que tentou peitar, cortaram a cabeça dele, né? Pois é, cara. Isso a questão é que aí, assim, para saber se vai fazer efeito ou não, seria se... Bom, vamos colocar assim, se o Cauã... Imagina que o Cauã, como ele é um estudioso de futebol, né, que entende de conceitos, tudo que ele vê que esse meio de campo, de fato, não está funcionando, ele acha que tem que tirar o Juninho e o Moisés e aí colocar outros dois meio-campistas ali para ver se resolve. Que aí sejam eles quem sejam. E aí vão ver, porque os que fizeram antes tiveram problema. Aí é a hora que o Kleberson vai ver se o Kleberson vai interferir ou não. Se continuar tudo numa boa, tudo ajeitado, aí sinal que o Kleberson trabalhando bem. Se passar 5 jogos e o time estiver tomando uma goleada igual nós tomamos pro Figueirense, umas coisas meio loucas assim acontecendo, a gente sabe que a gestão do Kleberson não influenciou bosta nenhuma e quem mandava antes continua mandando. Pois é. Aí, eu acho que o problema hoje de vestiário não é um problema de conflito ou algo do tipo. É um problema de que alguém precisa dar um choque nessa turma. E o Cauã não tem esse perfil. Nem vai querer fazer isso como no primeiro trabalho dele. Ele não vai querer tentar a sorte. Tipo assim, de tentar e dar ruim e ele queimar a primeira chance dele no profissional. Ele vai fazer o que tiver que fazer para tentar fazer esse negócio da... Tipo assim, compor com quem tiver que compor para se manter ali e conseguir, tipo, um acesso e quem sabe começar um trabalho numa série ano que vem. O que ele quer isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa. Tá, mas isso é uma coisa que me assusta, tá, gente? Eu não acho improvável. Aí que tá, a gente tá reclamando do Cauã pra caramba aqui, mas eu não acho improvável que ele suba, não, tá? Eu acho que a gente pode acabar subindo, sim. Na Série B, a nossa estrutura faz muita diferença, cara. Série B, isso faz diferença. Pagar em dia, ter um bom CT, tudo isso faz diferença. Mas na Série A, você ir pra uma Série A ainda com o Cauã de técnico da vida, cara, pode ser meio inicial falar nisso agora. Mas aí... Mas eu tenho medo disso. Mas a gente pode ter duas sortes. Uma é uma sorte igual deu o Juventude, que foi... Subiu com o Carpini, que talvez não estivesse pronto para uma Série A, e aí algum time louco foi lá e buscou, e eles conseguiram contratar um outro treinador ali que começou com o time, deram um upgrade no trabalho. Ou a gente pode fazer igual o Botafogo fez, né? Vai lembrar que a SAF do Botafogo subiu com o Enderson. Subiu com o Enderson, foi pra Série A e falou assim: Enderson, você não é treinador pra Série A. Despachou ele e trouxe um português no ano seguinte. Vocês sempre pensam, tipo assim, você nem dá chance pra ele. Então, assim, é uma possibilidade também da gente subir com o Cauã, mas pro ano que vem ali o orçamento de Série A, a gente contrata um treinador de Série A e deixa o Cauã seguir a Mancini. Dele. Meu Deus do céu. Mas se eu acho que se ele subir é porque ele vai ter corrigido os erros, entendeu? Então, eu não sei se aplica tanta lógica, porque eu acho que do jeito que tá, se ele continuar mantendo os erros, a gente não sobe. Então, se a gente for pra Série A com ele, é porque ele conseguiu corrigir os erros que estão acontecendo, então... Pois eu vou te falar uma coisa. Uns 3 reforços, mesmo com esse time tosco do jeito que tá, sobe. Sobe com 3 reforços. Eu não tenho tanta certeza, não. Reforços titulares, né? Não adianta trazer o zagueiro aí, o Lucão, que vai ser o terceiro reserva. Não adianta. Tem que trazer 3 caras pra ser titular. Aí eu concordo com você. E mas tomara que seja. Dependendo das posições também, né? Sim, sim. Pra mim, a gente precisa primeiro do 10, que parece que é o Uruguai mesmo, tá chegando, o Elizard. Mas eu já não gostei, porque anunciaram esse trem muito cedo. E aí a tendência de virar um chapéu é grande. Eu não consigo entender como é que não bota um sujeito num avião e já volta com o cara contratado, sinceramente. Ou vai ou racha, não pode deixar vazar assim, não. Tem chance de melar. De tomar chapéu? Não, porque não quer casar, não, porque ele vai fazer um jogo de despedida e tá vindo pra cá. É despedido do defenso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendeu? O problema é isso. O problema é que eu só acredito depois do cara apresentar. Pior que agora é depois do Alexandre Matos, nem isso. Nem depois do cara apresentar com camisa. Verdade. Eu tenho sempre o medo da caneta Bic de tomar aquele chapéu famoso. Não dá, cara. A gente elogiou, inclusive, na semana passada que as negociações estavam ocorrendo bem sigilosas, isso era ótimo. Hoje, agora, já escapou. Mas é porque não estava acontecendo nada também. Você estava elogiando. Tinha coisas acontecendo, sim, cara. Tinha coisas acontecendo, sim. Mas a questão é, cara, o América, se deixar vazar, filho, já era. Se não tá assinado com o cara, já era, entendeu? Porque qualquer time de série, sei lá, vou botar o Criciúma. O Criciúma assina um cara desse. Se o América assina, o Criciúma assina, tranquilamente. Sacou? Então é um problema. Pra que o Criciúma vai fazer isso? Eles estão com o Miteuzinho lá. Ah, é. Como diz o Thales, do artilheiro dos gols inúteis. Entendeu? Eu não sei. O Casalberto tá falando que a gente tá sendo otimista aqui. Mas não, eu acho o seguinte, eu acho que esse time. A questão também, Casa, é que não, a Série B tá bem ruim. A verdade é essa também. Mas eu tô até vendo o comentário dele aqui, esse time preguiçoso sem qualidade. Esse time preguiçoso sem qualidade tá em terceiro. Pra você ver como é que a Série B tá ruim. Baixíssimo nível. Então o que a gente tá falando é que se chegar três caras pra pegar a camisa titular, a gente sobe. E ó, olha pra você ver, ó. Os seis primeiros times da Série B são Santos, Vila Nova, América, Novo Horizontino, Mirassol e Operário. Tem algum time desses aqui que você fala assim, porra, esse time aqui tá... Mas show. Eu acho que tem a ver com duas coisas, assim. Eu acho que é um momento que aonde que a gente tá na tabela com o time estando mal. A primeira é que, por mais que a gente tenha criticado decisões erradas, o América é um time organizado. É pouco criativo. Mas se a gente pega um time mais desorganizado, a gente acha... Como operário, como foi contra o CRB. Então a gente é organizadinho ali. Falta um a mais, que é o que ele não consegue desenvolver desde o Mineiro. A gente tem esse problema. Quando a gente pega um outro time também organizado, que consegue fechar a defesa, pô, o Amazonas ontem, se o América podia ter mais 7 horas de jogo, que não ia fazer gol, não. Exatamente. Agora, por outro lado, também tem uma outra coisa, que até foi uma coisa que o Salum falou na entrevista no meio de semana. O América tem uma das 6 maiores folhas da Série B. Então, diferente da Série A, que a gente tem uma questão orçamentária grande, na Série B a restrição também existe, mas a gente tem uma das maiores folhas. Então, assim, a gente tem uns jogadores que não jogariam em todos os times de Série B em termos de salário. Até o próprio Alê, o Éder, o Marlon, que pô, figurou na Série A, chegou a jogar competição internacional. Então, assim, tem uns jogadores que são meio para cima de times de Série B mesmo. Então, tecnicamente, na hora, acaba resolvendo. O Amazonas mesmo, que a gente estava vendo o jogo ontem, a gente não conhecia nem de Série B. Tem uns jogadores que são rodados de Série B naquele time do Amazonas. Tirando o Sassá, o jogo que são os mais conhecidos. Você vê que é um time que é fraco tecnicamente, mas estava organizado. Então, a América, por ter maior folha, por ter uma comissão técnica, uma estrutura que organiza, a gente está ali, mas precisa de melhorar para se quiser subir. Mas assim tem duas ressalvas. Um é que a gente herdou uns contratos de Série A, porque hoje eu desconfio. Vou colocar assim, a Lei Juninho hoje tem salários de Série A, que ajudam a nossa folha a estar no patamar que está, mas eles são jogadores hoje de níveis de Série B e não exatamente times que brigam por muita coisa em Série B. E aí você coloca, tipo assim, coloca uma questão ali, atrapalha um pouco. E com a questão também que em 2019, né, quando São Bento, a gente tinha, estava entre as 4 maiores folhas salariais da Série B daquele ano, e não subimos porque teve muito erro de montagem de elenco, e a gente sabe tudo que aconteceu de errado aquele ano, até chegar onde chegou. Então, assim, ter as maiores folhas não significa um acesso automático. Ajuda porque você pode ter melhores jogadores. Mas, assim, a gente também tem que poderia ter aprendido com alguns erros para evitar que eles acontecessem de novo, né? Pois é, essa é a história do América, cara. A gente tem uma história longa de oportunidades perdidas. E não foi o que aconteceu no passado recente, e pode ser que, se a gente não aprender com os nossos erros, que aconteça de novo. Isso é o que me dá medo, né? Isso é o que me dá medo aí. O jogo de ontem, um pouquinho disso aí da questão de qualidade do América, de predicados que a gente tem e tudo mais, isso é certeza absoluta. Se a gente tivesse feito um gol ontem, a gente tinha desmontado o Amazonas, provavelmente a gente teria vencido mais fácil. Talvez uns 2, 3 fácil. Porque o Amazonas ia ter que vir pra cima, e o América sabe jogar esse tipo de jogo. Mas a gente não conseguiu furar a caixinha. Que eu acho até que foi uma coisa meio que aconteceu assim, quando fala, o que a gente vem criticando. E outra coisa, Lucas, Felipe, antes de você terminar, eu tô pensando aqui, Lucas, você não assiste mais no jogo do Portão 6, não? Por quê? Porque ontem eu não fiquei hora nenhuma conversando com o Felipe. Ah, mas eu nem vi que você tava lá, eu tava, porque achei eu fiquei que você tinha no lugar, porque eu fiquei no lugar que eu sempre fico, aí eu olho do meu lado, cadê meu bebê Deleucas? Não tá. E olha, todo feliz, todo saltitante, aí comprei uma Coca Zero, foi enfiar no rabo, porra, cadê você do meu lado? Pô, se tivesse falado, eu tinha levado o Lucas pra lá também. Falou, ah, eu tava dormindo, minha sogra tava lá também, tava meio difícil. E é preciso fazer uma denúncia aqui, enquanto não tinha Coca Zero na Independência, a gente tava ganhando. Não, vai lembrando, a gente Coca Zero aí que empatou com o Novo Horizontino também. Não, contra o Mirassol, você confundiu Mirassol, cidade interior de São Paulo aí. É tudo muito preciso. Fora Coca Zero. Não, diga não às drogas. Fora Coca na Independência. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Sérgio Souza, lá do Só Acontece com a América, dando uma boa noite. Gustavo Franco falando que precisamos de um camisa 10. Nato. Todo mundo precisa, viu? Isso é a coisa mais rara que existe no futebol mundial ultimamente. João Carlos está aqui com a gente. Elton Toledo Magalhães. Anderson Roberto falando sobre variação. Que é necessário, Paulo Braga, Raimundo Nonato, Carlos Antônio, Bruno Mendonça, Caio Oliveira, Saulo Prado está aqui também falando da ideia do camarote, que a experiência foi boa, mas prefere o P3 ou o P6. Augusto Rezende está falando que o Cleverson Dias na Itatiaia, que ele faz a ponte dos jogadores e o técnico. O Saulo Dias também. Francisco Silva também dando uma boa noite para a gente. Bom, vou comer. Felipe, eu queria saber da sua pessoa. Para quem não sabe como é que funciona os bastidores, os decadentes, aqui depois do jogo a gente conversa no nosso grupo para decidir quais vão ser os 4 nomes que vão para o Twitter do Bala e Colatina. Felipe, por que você queria pôr Elias no Bala? Elias ontem praticamente abriu o Tinder, ficou lá com o Tinder aberto na trave lá, tranquilo. Se você é porque as defesas que ele fez... As duas, assim, vou falar... Corporativista, vocês. Não. Eu vou falar principalmente porque ele fez duas... Toma, que tá gaguejando não. Muito, hein, neném? Ele fez 3 defesas. Porque foi tanta convicção, né, que ele tá tentando buscar por quê mesmo. Que não. O Pazinato fazia aquelas defesas. É por isso que é uma pena você não beber nessa hora, que se você beber, você podia usar esse álibi. Mas eu vou explicar. Ele fez 3 defesas, de fato. A primeira, que foi a do primeiro tempo. Foi só plasticamente bonita, mas não foi de tanta dificuldade. Só que as duas do segundo tempo, e em especial a primeira que ele fez, que foi um chute cruzado, que ele espalma a bola e ele espalma ela toda lateral, percorrendo o gol, ao invés de espalmar para frente, onde geralmente sempre vem alguém dando rebote. Essa foi um movimento técnico daquilo que o goleiro tem que fazer num lance desse. Se é o nosso outro goleiro, camisa 31, teria espalmado essa bola para frente, o Amazonas teria saído à frente por conta de um desastre desse e a gente estaria hoje muito mais puto do que estávamos então, ontem. Então quer dizer que o senhor colocou Elias porque o Dalberson não jogou. O argumento é esse. Porque ele fez ontem o que um goleiro deveria fazer e isso segurou o zero no placar do nosso lado. Não, ele jogou ok, cara. Mas fora isso, ele abriu o Tinder. Ele ficou lá jogando Candy Crush lá no celular. Mas também não foi só isso. Você consegue nomear outros jogadores melhores do que isso? Ah, só não botar, pô. Mas... Eu tô falando. Ele fez a parte dele. Se ficou um zero no placar do lado do Amazonas, também é porque ele interviu de uma forma que outros goleiros quando anunciou que entrou um jogador chamado Cocote no Amazonas, eu falei assim, fudeu. Eu tava com tipo medo do nome, tipo do nome escroto que faz gol na gente. Eu tava com medo do Cocote, porque antes do jogo, saiu uma notícia, eu tinha visto quando tava querendo saber o jogador que tava no Amazonas, esse Cocote é dado como uma promessa da base lá do Amazonas, que na base ele fazia gol e tal. Eu falei, só falta esse entrar, esse Cocote e fazer o gol. Na hora que falou o nome da criança, eu falei assim, pronto, é o tipo de nome... Não é a cara da América também tomar um gol de um Jô? Não, entra um Cocote, faz um cruzamento... Também, do Sassá. Pior que é isso mesmo. Que coisa. Bom, mas aqui, deixa eu... a gente logo se vê que o Felipe é formado em Educação Física e a Heloísa é formada em Direito. Que a sustentação oral do Felipe aí em relação à defesa do Elias e pro Balo foi horrível. Né? Porque você vê quem que formou em Direito na família, com certeza não foi ele. Não, mas é só falando. A gente tem que nomear os melhores em campo. Eu falo assim, pelo que ele fez, como ele fez algo que os outros goleiros que a gente são tem os lembra, melhores, não fariam. São os menos piores. Mas os menos piores são os várias melhores. Vezes já teve um ninguém na lista, Felipe. Não, já, não, eu não foi bom. Tá, mas ontem, olha pra você ver, gente. Ele nem viu o que a gente posta nos treinos, porque teve um ninguém ontem. Exato, não precisa até porque ter um coloquei, até porque eu coloquei quatro opções, eu coloquei só de dois ninguém. Jogadores, que foi o Tauan Williams, o Elias. Eu coloquei a Ancho, que finalmente começou a vender Coca Zero Independência, isso pra mim é um grande feito, e o outro era ninguém mesmo, então assim, mas dentre os jogadores que entraram em campo e jogaram, pra mim, os que fizeram melhor a parte deles, eu acho que mereciam colocar ali. E Tauan Williams, moçada, tá, promete, o que vocês acharam aí? Ou vale a regra de Sérgio Salviano, de que precisa esperar 5 jogos? Eu acho que vale a lei de Sérgio, mas foi igual eu falei no começo do programa, a minha opinião, que foi um bom indicativo. Pelo menos tem vontade, corre, mostrou ter alguma habilidade. Já é melhor que o Jacaré, por exemplo. Já não precisava ter contratado o Jacaré. Então, eu até andei vendo a rede social de Tauan. Parece nome de hotel fazenda, né? De resort. Olhando a rede social de Tauan. Ele postou um agradecimento, a estreia dele, como ontem foi a estreia dele como profissional, apesar de ter rodado a base do Palmeiras e a base do América, ontem foi realmente a estreia dele como profissional. E parece ser um garoto simples e acabou de ser pai, então juntando isso tudo aí, parece que tem vontade. E o jogador com vontade é diferente, né? Porque você tem, a gente teve exemplos aí da base de Gustavinho, Rodriguinho, que são jogadores que já sobem como estrelas e não tem vontade nenhuma. Né, são uma preguiça do cacete, os famosos perninhas, né? Tomara que eu esteja bem enganado, tomara que eu esteja bem certo, na verdade, com o Tauan e que ele seja uma grata surpresa. E alguém colocou um comentário aí no grupo, no chat aí, que é muito interessante. Alexandre Matos sabe quanto que ele ganha, sabe tudo dele, né? Multa. Sabe tudo. Passou da hora de já dar uma melhorada ali. Infelizmente que coisa triste isso. Se contrata um sujeito desse, um histórico do sujeito, para ser o salvador da pátria. Vai, filho. Filho. É ataque cardíaco mesmo nos outros. Como diria meu velho pai, é o tipo do tatu. Ele vai comer a lavoura toda por baixo, quando se assustar, não tem mais ninguém, filho. É assustador. O que eu acho dessa é que a gente conseguiu ver que tanto faz assim, não tem opção para ponta, não tem opção para ponta. O menino entrou e mostrou que ele é uma opção ali. Melhor do que o Azevedo até. Mas parece que ele não era na base, ele não era esse ponta, né? Ele foi jogado ali meio que por necessidade e fez um trabalho ok. Mas assim, a gente não sabe também na reposição, já que no América os pontos tem que marcar. E o Amazonas no final do jogo já tinha desistido de atacar mesmo. Então assim, não dá pra cravar, com certeza. Mas pelo menos vontade ele mostrou. Mas dando uma fuçada no histórico dele na base... No Palmeiras, no sub-20 do Palmeiras, ele tanto é que ele foi. O América trouxe ele porque não foi aproveitado lá, né? Então, sim. Ele. Concorria ele só com o Estevão, né? Não, também tem isso, né? Mas. Não, mas é porque ele não chegou a jogar. Ele não jogava nem o brasileiro sub-20, assim. Ele jogava mais o paulista. E ele jogou um jogo na Copinha, uma coisa assim. Então, um cara que era meio coadjuvante ali, mas a base do Palmeiras é muito forte. E a gente já teve frutos dessas contratações de um cara estourando idade, como foi o Breno, por exemplo, né? Então, tomara que dê certo. Mas é muito cedo ainda para falar. Só achei que foi um bom começo. Ele fez uma boa primeira partida, assim. Eu acho que tem um pouco da questão que isso mostra que talvez, antes de trazer um zagueiro estilo Lucão, talvez fosse o ideal a gente ter dado uma chance para um dos nossos ali. Porque assim, se o Tauan Williams mostrou que a gente talvez não precise de um ponta, porque talvez a gente tenha a possibilidade ali, um cara que sabe o que consegue, se desse uma chance para os zagueiros nossos da base que hoje estão no elenco profissional, e se o Ricardo Silva machucar ontem, entra um deles, até o Lucão ficar apto a jogar, né? Que desse uma chance para ele antes de trazer um alguém que vai ganhar bem mais e pode ser pior até. E aí vai ficar igual o Jacaré, que daí vai, joga 2, 3 partidas, vai mal em todas elas, aí quando vai ver no final do campeonato, tá entrando o jogador da base que já tava aí, e nós temos um cara ganhando muito mais sentado no banco fazendo nada, porque não tem qualidade. É bem isso mesmo. Eu acho que tem que tentar, gente. Se for o caso, a gente precisa saber o que pode usar, o que não pode. Agora é o seguinte falar aí, também. Falar poder usar e não poder usar, Jair. O Flávio colocou um comentário aqui da possível a escalação que ele quer para terça, né? Eu já ia xingá-lo, falando, porra, Flávio, que porra é essa de você colocar o Daniel Borges? Mas na verdade é porque tem que colocar o Daniel Borges, né? É, que o Matheus Henrique tomou o cartão. Nós temos que colocar, inclusive, eu já ia xingar o coitado Flávio. Inclusive o cartão que ele tomou eu achei que foi bom. Ele pediu um ataque perigoso ali do Amazonas. A América tinha essa mania de não matar a jogada. Pelo menos o Matheus Henrique, cara, vou matar essa jogada uma vez. Porque... Não tem ninguém no meio para matar, porque o meio tá lá na ponta direita. Aí é diferente difícil. Do cartão amarelo que o Gustavinho tomou, que eu achei bobo, mas depois ele acabou machucando, então nem fez tanta diferença. Mas o Matheus Henrique foi bem. A interseção dele foi boa. E falando que só um minutinho, Felipe, né? Só mais uma coisa. Ainda sobre o assunto no próximo jogo, Daniel Borges, o reserva Daniel Borges é o Flávio, né? E aí o doutor Adolfo quer que eu sorria no programa. Sorria, meu bem. Sorria. Vamos para a Bala e Colatina? Agora, antes disso, Miller Melo está falando aqui que é pedra de mau gosto. Brenner, Juninho, Ale, Moisés, Felipe Azevedo. Ô, gente, nós não falamos do Moisés, né? Vamos falar dele no Bala e Colatina, provavelmente, né? Bora lá. O Azevedo é que foi de Dadon ontem, que entrou, não fez o que ele faz melhor, que aqueles cortes para dentro. Duas vezes ele cortou, que ele teve a chance de chutar e ele não chutou. E ainda para piorar, num lance que ele perdeu a bola e deixou o cara do Amazonas sair livre, assim. Nem fez menção, ele tinha acabado de entrar, não tava nem cansado ainda. E aí foi o Tauan que foi correndo, que nem um doido, conseguiu desarmar lá. Foi. Dependendo do mas, cara. Gente, não bola, dá, né? Gente. O Felipe Azevedo já nos ajudou demais, mas não dá, não, filho. Então, é se queimar, né? Se queimar. Ainda mais no jogo daquele que não tinha nada acontecendo lá na frente de criativo, entendeu? Não tem jeito. Mas o problema disso aí, Jair, é porque a gente lá na torcida, a gente tava querendo a entrada do Felipe Azevedo. Sim. Porque não tinha outro jogador com as características que o jogo tava pedindo, que a gente não tava chutando. O Felipe Azevedo, pelo menos, ele faz isso aí que vocês falaram, ele corta e chuta. Mas ontem nem isso ele tava conseguindo, então... Augusto Rezende está avisando que o Flávio está no DM, viu? A gente tá vendo? A sorte é querendo voltar para o nosso lado, hein? Tá certo. Bom, gente, votação de Bala e Colatina via Twitter, sempre após os jogos aí. Vamos começar pelo Bala. Ganhou pelo Twitter Tauan Williams com 40%, seguido de Adson com 21,1%, ninguém com 31,1% e Adson com 21,1%. E Elias com 7,8. Lucas? O Tauan Williams, para mim, foi o único que fez alguma coisa de diferente ali. Felipe? Eu vou votar no Tauan Williams, mas de novo fazer uma menção honrosa a Ancho Catering, que finalmente começou a vender Coca-Zero Independência. Para mim foi a segunda melhor coisa ontem. Que continue. Dá tempo de mudar meu voto para Colatina pro Felipe, ainda dá, né? Nossa, bicho, que obsessão é essa? Thales? Eu vou votar no chato da Coca Zero aí. Como Bala? Pra Bala? Não, pra Bala não. até o chato da Coca Zero estranhou. Não, cara, Bala, vai no Tauan. Tauan. Não tem outro. Eu também vou no Tauan, entrou com vontade e tudo. Menção honrosa ao Watson, que tava com vontade, mas também errou tudo, tá? Mas era o que tava mostrando ali. Tava errando porque tava tentando. Então, pelo menos merece esse crédito aí, né? Eleito Tauan, então, maravilha. Vamos para o Colatina. Ganhou com uma grande maioria, Cauan com 56,8%, seguido de Moisés com 24,7%, Juninho com 7,4% e Fabinho com 11,1%. Lucas? Olha, não está na lista, apesar de achar que no fim, Felipe, das contas, resume tudo ao Cauan mesmo. Então, vai no Cauan. Quem que o Guilherme estava na lista? Não, não, mas você pode votar sem estar na lista aí. Não, mas é porque no fim das contas, quem que escala é o Cauã, então vai Cauã. Eu vou no Cauã porque, assim, até na entrevista, né? Ele falou que ele estudou o Amazonas, ele sabia como o Amazonas se defendia, que vendia caro as derrotas, ele conseguiu... Eu tô vendo, o Amazonas que ele estudou, as afluentes da lateral direita, as afluentes da lateral se ele esquerda. Se ele estudou como é que esse time marcava e conseguiu sair o que saiu ontem, eu acho que se fosse uma prova de matemática, tivesse estudado a matéria, tinha do zero, porque não deu muito certo o estudo dele, não. Então, vai até pela insistência, né? A gente tá pagando o preço da insistência dele. E então, o que eu ia comentar no lance, o Thales parou, eu até acho que jogar bem mesmo, assim, a gente não fez uma partida avassaladora. O que a gente consegue muitas vezes é a sorte de, em partidas dessas que vão encalacrar, a gente achava um gol, seja num lance do Benítez, um outro lance fortuito, que a bola chegava, o gol foi lá, a gente cruzou, se o Benítez acerta aquela cabeçada num cruzamento fortuito, a gente sai na frente e o jogo tinha ficado super tranquilo, se o Benítez tinha amassado e feito 3 gols. Por que a gente jogou bem? Não, porque a gente deu a sorte ali de um lance fortuito sair. Só que os times têm conseguido se precaver muito mais de lances fortuitos e aí jogar a sorte não dá, né? Então, Cauã, essa assistência dele tá custando já e tá custando bem caro. Thales. Cauã. Você não ia votar no Felipe? Já mudou de ideia? Não, eu vou no Cauã. É, já Cauã. Que o Cauã já ganhou, eu vou votar no Felipe pela obsessão com o Coca Zero. Vale lembrar que essa obsessão eu tô mostrando hoje e isso não foi no jogo de hoje. Hoje, Felipe, você faz essa porra dessa Coca Zero todo domingo, caralho. Mas não falo durante os jogos. Puta que as obsessões do América é Felipe com Coca Zero e Andrezinho com a tal da visita ao CT que ele comprou e nunca recebeu. É. Todo domingo você reclama da porra da Coca Zero. Já, mas agora, resolvido. Nunca mais vou reclamar. Bom. Gente, eu vou de Cauã também, porque é quem escala. Mas, gente, Moisés não dá mais, moça. Eu já passei do ponto em que eu acho que é falta de ritmo. Até aproveitando, já, a nossa audiência aí que assistiu o jogo no Portão 3, podia falar quem foi vaiado no final do jogo. Teve vaia ontem, cara. Teve muita vaia. Não, mas teve o Moisés também vaiado quando ele saiu. É isso que eu ia falar. Quando ele saiu? Foi substituído, vaiaram ele, sim. Foi. E... quem entrou atrasado e não viu a escalação, nem deve ter visto que o Moisés jogou. Não, jogou normal. Ele e Fabinho ontem não encostaram na bola. Fabinho incrível. É outro, cara. Mal também. Mal no... Agora a pergunta, não é falta de ritmo mais. Moisés não é mais falta de ritmo, todo mundo concorda? Já teve tempo suficiente para ritmo. Já. Vocês acham que é escalação? Ele está escalado errado? Ele tinha que jogar posicionamento dele? Eu acho que é esquema. Mas qual que é a posição? Pra você, qual que é a posição dele? Aí que tá o negócio. Mas qual que é a posição dele no América hoje? Se ele pudesse fazer o curso de empate... É porque Juninho, Moisés e Alê, um meio campo muito envelhecido. Moisés, o Juninho fazendo... O Alê fazendo o primeiro volante. Fica sem meio que primeiro volante. Ele tem que ir naquela de ter que marcar. Ele não tem a liberdade que tinha, por exemplo, o Benítez pra armar. Então tá muito confuso. Acho que esse trio não tá dando certo, assim. Não tá funcionando no esquema, né? O problema é que, como ele tem que voltar mais do que o Juninho, até porque a gente vê que muitas vezes o Juninho está mais à frente do que o próprio Brenner, dependendo da situação, ou do centroavante, ele tem que voltar muito mais, então ele está mais longe das zonas de perigo, e desgasta muito mais o jogador que não é que ele tem uma velocidade para conseguir estar presente, pisar e movimentar o campo inteiro. Eu acho que se ele tivesse a prerrogativa do Juninho de poder ficar um pouco mais, ter menos funções defensivas, ele entregaria ofensivamente mais, porque ele finaliza melhor, ele é tecnicamente melhor do que o Juninho. O problema dele é que ele tem que voltar muito mais, ele tá penando, até porque ele tá meio que tendo que cobrir muita gente, porque o Fabinho não ajuda tanto, o Ale e o Juninho também dão muito mole de marcação, então foi aquele meio campo que ninguém marca ninguém, e aí todo mundo fica correndo igual barata tonta ali pra ver se marca alguma coisa, e aí ele tá bem perdido mesmo. Talvez ele com um primeiro volante ali, um outro cara que conseguisse fazer, tipo, o meio de campo colocando Felipe Amaral. O nosso esquema é 4-4-2. Nosso esquema é não adianta insistir com esse 4-3-3. Mas eu acho que era aí que o Felipe ia chegar nisso aí. Porque na hora que você mete o Felipe Amaral, você mantém os três que estão jogando sempre e você tira o Fabinho. O Fabinho, as melhores partidas do Fabinho foram entrando nos jogos. Sim. No decorrer e dos no jogos. 4-4-2. Né? E no 4-4-2. E no 4-4-2. Então eu acho que vai nessa linha aí. E às vezes, talvez você tira até ou o Juninho, e deixa, às vezes, o Ale e o Moisés ter um pouco mais de qualidade técnica, porque a gente precisa criar, também precisa quebrar jogadas. Passa, então, a gente coloca o Alisson com o Felipe Amaral, o Ale e o Moisés, e aí você tem dois atacantes ali. Então, você vai ter dois jogadores ali que tem um passe um pouco melhor no último terço. É, um que você consegue fazer um pouco melhor e dois atacantes. Aí pode ser o Watson que ajuda a criar. É, às vezes Renato Amaral e Brenner, dependendo da situação, do tipo de jogo que você tiver, aí você vai trocando ali as possibilidades, mas não dá para jogar essa trinca de meio de campo, isso não vai funcionar mesmo, não. Jara, antes de você chamar a tão sonhada vinheta nova, o comentário do Salto é engraçado, e a única coisa boa do jogo é que tive uma desculpa não ir num evento, num aniversário de merda. Tomara que minha sogra não veja esse vídeo. Não, faz esse corte, Jairo. Não, faz não, Jairo. Não fode. Nós já temos pouco audiência. Você ainda vai foder o coitado do Sal. só mostrar aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir capturar. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é um cardzinho. Ah, se eu puser aqui vai dar mais certo. Ah, aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é um cardzinho que o Serjão da América História. É uma maneira de ajudar ele. Todo mês ele faz um cardzinho muito legal. Aqui atrás, ó, tem uma historinha da foto. Essa foto aqui é a reinauguração do Independência, em 1986, que acredito que os deleucas nem eram nascidos ainda. E, como curiosidade aqui, ó, o lateral direito nessa época era o Colatina. Então, ele sempre faz o livrinho e tal. Muito legal. Muito legal esse trabalho do Serjão, além do podcast dele. Essa questão das... Para quem gosta de colecionar coisas, né, do América, é um cardzinho muito legal, sabe? Muito bacaninho, muito bem feitinho. Muito legal. É legal mesmo, viu? Apoia aí reais. O projeto do América História. R$5. Com certeza. Estou falando de R$5. Que é menos que a Coca Zero de Felipe. Fato. Isso, com certeza. Bom, então, eleito aí Colatina Cauã, né? Mas já é aquilo que a gente falou, gente. Senhora, já do céu. O Saulo tá fudido. A esposa dele assiste o programa. Fudeu. Vai dar ruim. Deu ruim pro Saulo. Vai dar ruim. Deu ruim pro menino Saulo. Tadinho. Bom, Lucas, temos esportes especializados? Sim. Com vinheta, ah, merda. Que coisa boa. Fala mais aí, otário. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Eu queria pedir pra na vinheta você trocar o vôlei pelo beisebol. Ah, eu ia pedir pra trocar a vinheta. Você colocou o esporte que não tem mais e não colocou o que tem. Mas eu gostei, porra, do vôlei. Gostei. Detalhe foi a minha adição do ou com quem puder. Não, essa foi sensacional. Essa parte foi legal mesmo. Essa foi bem sacada. Ai, ai. Ficou muito bom. Essa aí acho que. O pior é que eu não posso falar nada. Não posso falar nada, porque durante tempos eu falei que a anterior era uma merda. Então você fez sério, você trocou, você modernizou a parada lá. Então tem que aceitar essa porra aí. Bom, muito bom. Nos esportes especializados a gente não tem muitas notícias, não, porque como a seleção brasileira feminina tá em datas, né, de treinos e tudo, inclusive tem uma goleira nossa lá, o campeonato feminino tá parado. No Brasileirão Sub-20 a gente jogou no dia 17 contra o Internacional em casa e vencemos por 1-0. Com isso deu uma respirada ali, a tabela ajudou também. Nesse momento a gente está em 12º com 18 pontos, o time que está acima da gente na classificação, desculpa, o primeiro na zona de classificação é o Santos com 21, ou seja, a gente está a 3 pontos do Santos, né? Então temos a chance aí, não é fácil, né, porque faltam poucas rodadas, mas quem sabe o Sub-20 que tem conseguido fornecer jogadores profissional, né? A gente, ó, o Adson está jogando profissional, o Renato Marques tá jogando profissional, o Matheus Henrique talvez seja o melhor lateral direito da Série B hoje, tem agora o Tauan que entrou nessa última partida, então assim, tem conseguido fornecer jogadores pro time profissional, tá fazendo ali agora um bom papel, deu uma melhoradinha no Sub-20 também. No Brasileirão Sub-17 a gente empatou em casa contra, contra o Ceará por 1-1. Nesse momento, no nosso grupo, são 10, a gente está em sexto com 4 pontos. O que está em quarto, que classifica para a próxima fase, está em 5, está com 5 pontos, um só acima da gente, então está tranquilo. Nos campeonatos regionais, no regional das categorias de base, está tudo parado por enquanto, só volta dia 3 de agosto, sub-15 e sub-17, mas o sub-20 a gente empatou por 0-0 fora de casa contra o Boston City. Então o Tauan já fez falta ali no sub-20. Nesse momento estamos em quarto no campeonato, então considerando que o Atlético está acima da gente, eu acho que não tem sido um bom papel. No futsal, Campeonato Metropolitano Sub-20. A gente foi superado pelo Minas Sub-20, então acho que é um resultado esperado, dado toda a trajetória do Minas aí no futsal. No Instagram não falou qual que foi o resultado, mas que a gente fez o gol com o Boi, o Gaba fez dois do João Vieira, mas não falou quanto que foi o jogo. E a gente joga na segunda-feira, dia 29, ou seja, na segunda-feira que vem, vai ter um programa antes disso ainda, a nossa primeira partida das oitavas de finais do Campeonato Brasileiro de Futsal. Vai ser contra o Acel Chopinzinho e o jogo vai ser em casa. Então, não divulgaram no Instagram ainda aonde que vai ser exatamente, eu imagino que seja no Arena Hall, não tenho 100% de certeza, mas vai ser dia 29 às 19 horas. Então, Thales, que gosta de assistir o futsal, talvez aí, quem sabe, vai estar presente. Eu vou tentar me fazer presente nessa partida também, apesar do horário ser bem ruim, mas eu trabalho ali na Savassi, talvez é tempo de chegar. Eu vou tentar matar meu esporte especializado segunda-feira para tentar prestigiar esse jogo também. E saiu a tabela completa do nosso time de futebol americano do Campeonato Brasileiro. A gente estreia fora de casa contra o Tubarões do Cerrado, dia 3 de agosto, e o nosso primeiro jogo em casa vai ser dia 17 de agosto contra o Vasco. Então, quando for mais perto, a gente dá informações aqui sobre aonde que vai ser, provavelmente no Campo do Universo, com entrada gratuita, mas a gente divulga por aqui. Beleza? O Tubarões do Cerrado é um nome complicado, hein? Ué, você não sabe se antigamente era mar ali, tinha tubarão? Pô, não sei. É foda. Não dá. Mas ainda sobre o jogo do dia 29, lá, agora chama B-Fly Hall, né? B-Fly Hall, um trem assim. Tem alguns shows marcados para datas próximas. Talvez o jogo não aconteça no B-Fly, viu? Pode ser que seja em outro lugar. Pode ser. Faz sentido. Alguns últimos comentários aqui. Adir Baldelin, nosso correspondente lá nos Estados Unidos, dando boa noite, Brasil. Tá, você pode ler, por favor, o resto aqui do comentário dele? Claro. Good evening, my friends. Muito obrigado. Rodrigo Magalhães está aqui também. Tomás Drummond. My dick, my baby. E Adriano Lacorte chegou aqui agora também. Bom, então essa semana crucial para as nossas questões. Eu sei, bicho, você é igual que as véias rebeldes sem causa. Por que você não leu o comentário de menino Adriano? Por quê? Eu li, o Adriano Lacorte está aqui, ué. Tem mais o que para ler? Tem mais nada, não. Semana teremos Ituano terça-feira às 21 horas, em mais uma aí conspiração depois... da CBF para derrubar o Decadentes, marcou América e Ceará para domingo às 18h30. Logo, o nosso próximo programa será na segunda. Chegar daqui é naipe já para trabalhar na segunda, né? Faz parte. Horário bem bosta. E depois a gente sai para pegar o Brusque, né? É, isso aí. Pegar o Brusque. Aí já em agosto. Exatamente. Bom, em agosto. Temos um programa? Só um último comentário rapidinho, rápido sobre o próximo jogo, que a gente vai pegar a pior defesa do campeonato. Então vamos ver se o ataque, como é que funciona a organização ofensiva do América nesse jogo. Vai ser interessante ver. Emendando o que o Lucas falou aí, dá para buscar 9 pontos aí, hein? Dá para buscar 9. Será? Eu achava que era 3 pontos para o Tomás Lucas tranquilamente. É uma sequência que deveria ser essa para a gente buscar esses 9 pontos, né? Que são times que não vão brigar para subir. Pelo contrário. Talvez o Ceará vá. Tem o Ceará. Então 7 pontos aí eu acho que tá tranquilo. Mas que tá na fase ruim. Então, assim, o Ceará é dentro de casa, né? E é em casa. Então, a gente não pode continuar perdendo esses 9 pontos. É 9 pontos, cara. É 9 pontos. Não tem coré, não. São 9, né? Então é isso, pessoal. Vamos que vamos aí buscar esses 6 pontos essa semana para fazer um programa feliz na segunda-feira que vem. Abraço a todos aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu.